palavras, eu não vou ter piedade. E vou fazer questão de mostrar tudo que perdeu. Quer ser o amor da minha vida, um inimigo meu. Põe na balança e pensa com carinho. Tu vai me assumir ou só vai assistir? Deus me faz esquecer de você. Se toda noite eu te vejo em meu sonho, apesar da dor que eu sinto no meu coração, sinto que só vive, continua a te esperar. Eu procuro tão bom quando te encontrei, momentos verdadeiros a qual eu me entreguei, ficou marcado em mim. Ladislau Braga, o eterno apaixonado. Eu tinha que partir, meu coração ainda sofria por outra pessoa. Só que hoje eu decidi que só me enganei. Eu te peço desculpas, tem que me compreender. Eu procuro um lugar para chorar. Eu procuro sorrir, mas eu não consigo. Você me fez tocar o céu quando me deu o seu amor. Você enxergou melhor em mim e agora estou aqui. FM, Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Programa recomendado para maiores de 14 anos. Atenção, emissoras da rede Bodega Sati, para o top de 3 segundos. Começa agora, direto de Teresina, a capital mais quente do Brasil. Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Bodega. Um programa para velhos de todas as idades. Sucesso de público e fracasso de crítica. Bodega do Maguila. E com vocês, Ian José Silva. Fala, Maguila. Alô, galera que me escuta. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, penteando os cabelos da vassoura depois de varrer o quintal e sempre junto de você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, zizizizil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E hoje em nosso programa tem mais um historinho dele, Doutor Bizonho, o chefe mais boca suja do rádio. Vou falar ainda de um negócio cada vez mais raro e difícil de se encontrar, brindes, daqueles que vêm com produtos, etc. Eu vou explicar com mais detalhes já já e vou trazer também o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação no nosso Bodega Zap. E se você quiser já deixar aquele seu recado, nosso zap é este aqui, ó. DDD 89 999 92 70 22. Valeu, lembrando, áudio de até 30 segundos ou então mensagem de texto. A locução, o roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiaguai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. O senhor havia saído de viagem e deixado a casa toda trancada. Duas semanas depois, ele volta e se depara com um imóvel cheio de poeira. Ele então resolve chamar uma diarista para limpar a casa. Em meio à faxina, a moça dá de cara com uma aranha de aparência horrorosa, que havia feito sua teia em um dos cantos do teto do quarto do idoso. Desesperada, a mulher grita por ajuda. O senhorzinho, ao ver a aranha, pega a vassoura e tenta bater nela, mas ela desvia de todos os golpes. Não satisfeito, ele pega um frasco de inseticida e espalha por todo o quarto. Se não fosse a janela aberta, ele teria caído sufocado, mas a aranha nada sentia. Até que, quando ele jogou o chinelo no teto, a aranha saiu correndo e se escondeu em outro canto. Depois do susto, a faxina foi concluída e o dono da casa pôde finalmente dormir em paz. Ou era o que ele pensava. Ao botar a cabeça no travesseiro, um mosquito começou a fazer barulho de forma infernal no pé do ouvido do velho. Sem conseguir dormir, ele tentou bater no inseto, ligou o ventilador, borrifou mais inseticida em cima dele e nada. A sinfonia desafinada da muriçoca enchia o saco do coitado. Mas na hora em que o mosquito voou um pouco mais perto do teto, vrau! A mesma aranha que tinha fugido mais cedo devorou o pobre mosquitinho, acabando com o desassossego. Desde então, homem e aranha vivem pacificamente e nunca mais as teias penduradas no teto daquela casa foram varridas. Moral da história: viva em paz com seus vizinhos, pois mesmo que eles sejam um pé no saco, você ainda vai precisar deles um dia. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. O Brasil se liga na bodega. Muito bem, começando a parte musical da nossa bodega do Maguila com mais uma homenagem. Perdemos nessa semana Mr. Sam, um produtor argentino que fez muito sucesso aqui no Brasil no final dos anos 70 e início dos anos 80. Lançou artistas como Naim, aquela série de discos também dos Três Patinhos, vocês lembram, né? Que tinha várias músicas com a voz acelerada, foi ele que produziu. Enfim, boa parte da música brasileira dos anos 80 passa pelas mãos de Mr. Sam. Estava sendo até escrito um livro do André Barcinski sobre ele, e foi lançada a capa justamente no dia em que ele nos deixou. E se não fosse por Mr. Sam, nós não teríamos a carreira solo da Gretchen. Sim, senhor e sim, senhora, porque foi ele que produziu os primeiros discos da Gretchen, fazendo até aquele vozerio de fundo. O cara era fera. Muito bom mesmo, e eu recomendo que vocês pesquisem a história desse grande nome da produção musical brasileira que infelizmente nos deixou essa semana. Em homenagem ao Mr. Sam, nós vamos tocar um sucesso do primeiro disco solo da Gretchen, em 1978, Dance With Me, uma música estrangeira, pero no mucho, para começar muito bem a nossa bodega velha de guerra. Depois eu vou trazer, oferecendo para os nossos amigos do estado do Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, toda a região norte do Brasil, o Zouk do Didi. Essa aqui é muito boa para fazer o povo dançar. Depois eu trago Daniel Montenegro, Ela Não Entende. Essas três carimbadas começando e muito bem ameaçar a nossa bodega do Maguila. Aumenta o volume e vem dançar com a gente. Tira as cadeiras para não bater em nada, viu? Puxa o tapete também, porque se escorregar a gente não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Mas aumenta o volume e vem dançar, já que eu volto. Baby, baby, baby, dance with me. Dance. Bodega Sarte. Do Maguila. Destaque internacional. Cortesia de Linhas Aéreas Dona. Viaje sempre pela Dona. Sachlinga. Qu'est-ce que ça chlingue chez moi, chérie? Putain. Je bouffe des choses saines en regardant avec Hélène quelques films obscènes. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis ferme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché je prends tout ce qui est biologique. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elle vaut des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon. Du boudin, des agrafes, des merguez et du mouton. Et après qu'est-ce qui se passe? Du pu du cul. Du pu du cul. Du pu du cul. Du pu du cul. Du pu du cul. Du pu du cul. Muito bom, hein? Du pu du cul. Excelente. Tu fais du cul. Tu fais du cul. Produit. Braga, um programa para velhos de todas as idades. Ela não entende que eu gosto de beber. Ela não entende que eu gosto de forró. Ela não entende que sou louco por você. Sua mãe não entende que nosso namoro é pra valer. Ela não entende que eu gosto de beber. Ela não entende que eu gosto de forró. Ela não entende que sou louco por você. Sua mãe não entende que nosso namoro é pra valer. Mas vou te dizer, mulher minha é a disparada. Tem que gostar de vaquejada, de dançar e de beber. Ser decidida e topar qualquer parada. Companheira na estrada, braço forte de mulher. Fazer amor todo dia, toda hora. É o vício que me devora, me enlouquece de prazer. Daniel Montenegro, muito mais forró. Ela não entende que eu gosto de beber. Ela não entende que eu gosto de forró. Ela não entende que sou louco por você. Sua mãe não entende que nosso namoro é pra valer. Ela não entende que eu gosto de beber. Ela não entende que eu gosto de forró. Ela não entende que sou louco por você. Sua mãe não entende que nosso namoro é pra fazer. Mas vou te dizer, mulher minha é a disparada. Tem que gostar de vaquejada, de dançar e de beber. Ser decidida e topar qualquer parada. Companheira na estrada, braço forte de mulher. Fazer amor todo dia, toda hora. É o vício que me devora, me enlouquece de prazer. Montenegro, ela não entende, a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música e você junto com a gente pelo DDD 89999927022. Toda vida eu falo, não seja um ouvinte silencioso e o mais importante, você tem que mandar mensagem pra gente por esse número que a gente fala aqui durante o programa, tá? Se você for mandar mensagem pro WhatsApp da sua rádio, eles não vão encaminhar a mensagem pra mim, tá bom? Então é mais fácil você mandar mensagem, participar da nossa bodega Véia de Guerra pelo DDD 8, eu tô com preguiça de falar, fala, Mr. Igor. Vai. DDD 89 999927022. Muito bem, porque agora tem mais um historinho, mais uma grande peripécia de Doutor Bizonho, o chefe mais boca suja do rádio. Dessa vez ele se deparou com uma crítica à sua forma de trabalhar. Como será que ele vai reagir a isso? Vamos acompanhar agora, tá chegando ele, Doutor Bizonho. Uma homenagem, claro, é sempre bom ressaltar. A galera do Chuchu Beleza não é cópia, é uma homenagem ao Felipe Xavier, todo o pessoal do Cuco Beleza. Então tá chegando o Doutor Bizonho na sua bodega do Maguila. Doutor Bizonho. Merda, meu. Bela hora pro meu banheiro privativo 5 estrelas do escritório ser interditado. Como é que eu ia saber que a banheira que eu mandei instalar causaria aquela infiltração no almoxarifado? Agora eu vou ter que me virar usando o mesmo banheiro sujismundo dos funcionários. Olha que merda. Ah, meu. Finalmente. E que porra é essa, meu? Que alma foda seria capaz de desafiar a minha autoridade a esse ponto? Xiii, o Dr. Bizonho tá com a macaca hoje. E que dia que ele não está? Muito bem, seus filhos da p***. Eu quero saber quem foi que desenhou a minha caricatura na parede do banheiro. E ainda com os dizeres, Bizonho é um c***. Digam quem foi. Ah, todo mundo inventou de ficar mudinho agora, né, meu? É, Dr. Bizonho. Que pariu, Marlene. Não vê que este é um caso de vida ou morte? É, pois já que ninguém se pronunciou, vamos fazer assim. Uma hora a mais de trabalho pra todo mundo, até que o autor desta merda se apresente, meu. Caramba, quem poderá ter sido? É pior que eu vi essa caricatura, não parece em nada com o patrão. Deixa de ser baba-ovo, palhão. Ai, gente, eu acho que isso não vai acabar bem. No dia seguinte. Bom dia, nobres colegas de trabalho. Como estamos em mais esse dia? Péssimos, Marlene. Olha o aviso que seu patrãozinho amado deixou lá na cozinha. A partir de hoje, cada funcionário deve trazer sua própria garrafa de café para o trabalho. O quê? Doutor Bizonho cortou o cafezinho? Ai, será se foi por conta da situação de ontem? Ainda pergunta, Marleide. O cara entrou no rompante direto pra sala dele e não falou com ninguém. Só você pode nos socorrer, Marleide. Você é a número 2. Fala com ele. Nós já estamos com abstinência de café. Ah, por favor, véio. Ajuda! Ai, calma, gente. Eu vou ver o que eu posso fazer. Ai, pelo visto eu vou ter que contar a verdade pra ele mesmo. Com licença, doutor Bizonho. Marleide, que pariu, meu. Pensei que você nunca fosse chegar. Olha que depois eu vou puxar sua folha de ponto lá no RH, viu? Desculpa, doutor Bizonho, mas é que... Foi bom você ter chegado mesmo. Depois de ontem eu resolvi fazer algumas mudanças aqui no escritório. A partir de hoje, cada funcionário terá apenas uma ida ao banheiro por turno. Ó, tem mais essa aqui, ó. Bloqueei o acesso a todos os sites de fofocas na rede aqui da empresa, meu. É, doutor Bizonho, o senhor não tá exagerando? Porra, Marleide, não vê que eu tô falando? Mania de me interromper, meu. Ah, meu, essa daqui é a melhor, ó. A partir de hoje, o estacionamento dos funcionários vai cobrar R$10 a hora, descontados direto da folha salarial. Que beleza, meu. Ai, já chega, doutor Bizonho. Fui eu que desenhou aquela caricatura do senhor no banheiro. Mas o quê? Marleide, você usando banheiro masculino? Tem alguma coisa sobre você que eu não saiba por acaso, meu? Ai, foi só por um dia. Lembra que o banheiro feminino foi fechado por conta daquele cano estourado que você nunca mandou ajeitar? Daí, num acesso de raiva, eu peguei a canetinha e desenhei. Ah, se o senhor quiser, eu vou no RH pedir minhas contas agora mesmo. Deixa de drama, Marleide. Eu adorei o seu desenho. É sério, doutor Bizonho? Claro, pô. Ninguém seria capaz de reproduzir tão fielmente a minha repugnância como você. Você tem um talento escondido, Marleide. Vale a pena trabalhar nisso, hein? Mas só nas suas horas vagas. Se eu ver que tá faltando papel na impressora, vai ser descontado, meu. Mas e essas medidas todas? Toda essa retaliação ao desenho? Ah, meu, isso aí eu já ia fazer independente disso. Eu só precisava da desculpa ideal pra que ninguém saísse me processando depois. Ai, doutor Bizonho, que bom que você gostou. Eu fico até sem palavras. Tá bom, meu. Baixa a bolinha aí. Mas antes de você sair, eu quero que você faça um desenhinho pra mim. Enquanto isso, no escritório concorrente. Doutor Pedante, doutor Pedante, chegou um fax pro senhor. Mas o que é isso, meu? Um desenho? Pedante chupa... Isso aqui veio do escritório do Bizonho, né? Aquele pilantra. Cucu Beleza! Quer ouvir mais historinhas? Então vai tomar do Jeru. Doutor Bizonho. Quem fuma, fuma a vida. Não fume, coma churros. Uma mensagem de interesse público da... Oi, mãe. Tô aqui na Zenim. Ah, a senhora não quer, sei. Mas tá no preço, tem que aproveitar, mãe. Fim de semana estourado! Conjunto Box Casal Molas Ensacadas Hortolar por R$ 999 ou 12 vezes de R$ 99,90. Cuida! Liquidificador Mallory de R$ 119 por R$ 89,90 à vista. E tu, já comprou o presente da tua mãe? Pois vem! Zeni, o melhor está aqui. A Feira do Empreendedor 2026 programou várias palestras com grandes nomes. Miguel Falabella, Natália Birch, Diego Ribas, Tony Ventura, Thiago Augusto, Marcos Troio e muito mais. De 15 a 18 de abril, no Centro de Convenções de Teresina. Corra e faça sua inscrição gratuita pelo site feiradoempreendedorfi.com.br. Feira do Empreendedor 2026. Realização Sebrae Piauí. Atenção, Tempo Salles e Regia. Prepare-se, porque vem aí muita economia. Nesta segunda, dia 20 de abril, é dia de R$10 turbinados do Empório Vieirão. São vários combos por apenas R$10, com ofertas espalhadas por todo o mercado. Tem promoção Hortifruti, frios e laticínios, padaria, mercearia, bebida, produtos de limpeza e muito mais. É a chance perfeita de encher o carrinho pagando muito menos. Então já sabe, nesta segunda, dia 20 de abril, Vem 10 reais turbinados do Empório Vieirão. Passe no Empório Vieirão e aproveite combos especiais por apenas 10 reais. Com economia de verdade em vários setores da loja. Empório Vieirão. Economia com seriedade. Atenção, Tempo Sales e região. Prepare-se, porque vem aí muita economia. Empório Vieirão. Nesta segunda, dia 20 de abril, é dia de 10 reais turbinados do Empório Vieirão. São vários combos por apenas 10 reais, com ofertas espalhadas por todo o mercado. Tem promoção Hortifruti, frios e laticínios, padaria, mercearia, bebida, produtos de limpeza e muito mais. É a chance perfeita de encher o carrinho pagando muito menos. Então já sabe, nesta segunda, dia 20 de abril, vem 10 reais turbinados do Empório Vieirão. Passe no Empório Vieirão e aproveite combos especiais por apenas 10 reais. Com economia de verdade em vários setores da loja. Empório Vieirão. Economia com seriedade. Já estamos de volta com a Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega velha de guerra, para 26 estados, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e toda a Europa ligada na gente através da Rádio Onda, DAB e Ondas Curtas. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. DDD 89999927022 é o zap para você participar. Repete, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Obrigado, e vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Vou mandar um abraço aqui aos nossos amigos das mais de 200 rádios que transmitem o nosso programa, os nossos amigos da Rádio Metró, também da FM Verona 87,9 de Teresina, Paiauá, nossos amigos também de Altos, Piauí, Regeneração, Baixando Tamboril, Fronteiras, Piauí, alô Dona Dorinha, seu Zé Relojoeiro, Belichó, meu avô, seu Raimundo, minhas tias, todo mundo aí acompanhando em Fronteiras, Piauí, pela Fronteiras FM, pessoal de Vila Nova também, alô Paulinho, alô pessoal do interior aí, São Julião, sempre ligado na gente. Um abraço ainda a galera, não posso esquecer, do estado do Maranhão. Alô, Manga Rosa, Primavera FM 87,9 de Riachão, Maranhão. Ainda os nossos amigos do estado da Bahia, Salvador, Bahia. Alô, Nesse Pururuca, alô, Valdinei, todo o pessoal aí da Rádio Nova Onda Web de Salvador, no estado da Bahia. Ainda os nossos amigos do Rio de Janeiro. Alô, Juninho, alô, Zé Arthur, pessoal da Educativa FM de Aperibé, no estado do Rio. Meu patrão Mário, que agora está em uma nova fase, morando lá em Niterói, terra da histórica Rádio Fluminense FM, a maldita. Um abraço ainda aos nossos amigos de Penápolis, São Paulo, todo o estado de São Paulo acompanhando a gente pelas web rádios, pelas FMs também. Rio Grande do Sul ainda, alô meu patrão Rogério, lá de Pelotas, acompanhando a gente pela Sucesso FM. Muito bem, daqui a pouco mais abraços, porque nós vamos de áudios que estão chegando pelo 89999927022. É o nosso amigo Carlos Nonato, participando direto lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo, pela Rádio CNS. Fala, Carlos! Meu amigo Maguila, aqui é o Carlos Nonato, da Rádio CNS. Opa! Passando para deixar um abraço a todos os ouvintes do Bodega do Maguila. Obrigado! E deixar um pedido musical. Gostaria de ouvir do cantor Pinduca a música Homem Sem Vergonha. Obrigado, um grande abraço. Valeu, meu amigo! Já está na agulha! Obrigadão pela audiência e pela parceria sempre. A Rádio CNS, que é uma das nossas primeiras rádios parceiras desde lá os primórdios de 2022. Ela tá junto com a gente. Abraço ainda a nossa amiguinha Cícera, participando direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Manda o áudio, fala. Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde. Maguila, eu tô querendo a música de Genésio Tocantins. Ei, Fro, Dodói. Boa. Ofereço pra todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Quero mandar meu abraço pra Nieta, lá no Ceará. Grande. Um abraço do tamanho da distância. Senhor Maguila, a Cícera de Matriz do Camaragibe, Alagoas, que Deus abençoe o seu programa. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Valeu, minha querida. Seu pedido é uma ordem. Quem tinha parabólica em casa vai se lembrar dessa música, sim. Vou tocar esses dois sucessos, então. Genésio Tocantins e Pinduca, aqui na minha nação, da nossa Bodega Velha de Guerra. E você vai participando. 89 é o DDD 99992-7022. Canta, Genésio Tocantins. Já que eu volto. Hey, Pois é, e tem homem sem vergonha que ainda bate em mulher. Quem faz economia é a mulher. Quem trabalha noite e dia é a mulher. Pois é, pois é, pois é, pois é. E tem homem sem vergonha que ainda bate ele. Sem vergonha que ainda bate em mulher. Pois é, pois é, pois é, pois é. E tem homem sem vergonha que ainda bate em mulher. Pois é, pois é, pois é, pois é. E tem homem sem vergonha. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Escapamento. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! É isso aí, pessoal. Você vai deixar escapar essa oportunidade de ganhar R$50 cortesia do nosso programa? Então participe, não seja o ouvinte silencioso. Manda mensagem já no nosso zap, somente com a palavra-chave premiada, tá bom? Que a gente já coloca você no sorteio do final do mês, tá certo? Então, vamos de mais música para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada, porque você não quer me ouvir falando, você quer ouvir música, e nós separamos duas sensacionais aqui. Esta eu ofereço especialmente para uma criaturinha lá na cidade de Altos, no estado do Piauí, que eu não vou dizer quem é, mas ela sabe quem é. Vou trazer Asas Livres e A Deusa de Itamaracá. Depois eu trago o Bonde do Forró, volume 1, Vira e Mexe. Grande sucesso, grande empreitada de DJ Maluco. Por onde anda DJ Maluco, bicho? Ei, rapaz, quem tinha o DVD dele na infância teve uma infância feliz, isso eu lhe digo. Então essas duas carimbadas, Asas Livres, o Pablo das Antigas e Bonde do Forró, aqui na minha nação, na nossa bodega velha de guerra. Duas carimbadas e você vai participando. Pelo amor de Deus, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap tá aí, DDD 89 999927022. Canta, Pablo, já que eu volto. Você separa me marcar, teu olhar, teu olhar. Linda como a cor do mar, todo mar deseja. Deus da sereia do mar, me chama que eu vou pra te dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. A quebrada da maré, flutuando pelo céu, louco de amor até no castelo de areia. A quebrada da maré, de que vou, de que vou. Asas livres voando até você. Cadê essas meninas aí? Sei que é para me marcar, teu olhar, teu olhar. Linda como a cor do mar, cor do mar. Deseja, Deus é sereia do mar. Me chama que eu vou pra te dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes sacudindo seu fim de semana. Seu corpo, seu beijo tem sabor de mel. Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar. Sou parado nesse seu chamego, morena, seu beijo me leva pro céu. Seus olhos são estrelas clareando minha vida, musa de um poeta, minha frase preferida. Morena me ama, faz amor comigo. Virei, mexe, a gente briga, amor. Essa paixão, vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. E vira e mexe, a gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Morena é gostoso demais. Viajo na delícia do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel. Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar. Sou parado nesse seu chamego, morena, seu beijo me leva pro céu. Seus olhos são estrelas clareando minha vida, musa de um poeta, minha frase preferida. Morena me ama, faz amor comigo. A gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Vira e mexe, a gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Vira e mexe, a gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Vira e mexe, a gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Bonde do Forró, volume 1, vira e mexe. Antes eu toquei Asas Livres, Deusa de Itamaracá, linda, linda, linda, do tempo que se fazia música que prestava, porque hoje em dia, né, não, de Assis? Tem cada porcaria aqui, pelo amor de Deus. Então vamos de 2 minutinhos de intervalo, contados e cronometrados. Na volta eu vou mandar mais abraços, vou tocar mais música e vou falar também de brindes, a falta que os brindes fazem. Agora que tá chegando a época de Copa, né, de Assis? Ah, rapaz, aqueles brindes que vinham antigamente no Salgado, meio mundo de coisa, faz muita falta. Vou falar disso já, já. Tocar mais música também aqui na Minas, na nossa Bodega do Maguila, 2 minutos. E já que eu volto com vocês, sai daí não. Bodega, um show de besteirol. Oi, mãe, tô aqui na Zeni. Ah, a senhora não quer, sei. Mas tá no preço, tem que aproveitar, mãe. Fim de semana estourado. Conjunto Box Casal Molas Ensacadas Hortolar por 999 ou 12 vezes de 99,90. Cuida! Liquidificador Mallory de 119 por 89,90 à vista. E tu, já comprou o presente da tua mãe? Pois vem! Zeni, o melhor está aqui. Oi, mãe. Tô aqui na Zeni. Ah, a senhora não quer, sei. Mas tá no preço, tem que aproveitar, mãe. Fim de semana estourado! Conjunto Box Casal Molas Ensacadas Hortolar por 999 ou 12 vezes de 99,90. Cuida! Liquidificador Mallory de 119 por 89,90 à vista. E tu, já comprou o presente da tua mãe? Pois vem! Zeni, o melhor está aqui. Atenção, Tempo Sales e região. Prepare-se, porque vem aí muita economia.